Salvador, 2 de fevereiro de 2011. Oi, Carolina. Tudo bem com você? Eu estou sentada em uma barraca de praia perto de Salvador. Estou curtindo o ambiente e lembrando a canção do Toquinho e do Vinícius. Tarde em Itapuã. Agora estou bebendo água de coco e olhando o mar. Já vimos muita coisa linda em Salvador. Visitamos igrejas e museus, andamos a pé pelas ruas da Cidade Alta, estivemos no Mercado Modelo, fomos de barco a Itaparica. Tomamos banho de mar, comemos acarajé e assistimos a espetáculos maravilhosos. Foi emocionante assistir ao ensaio do Olodum no Largo Teresa Batista. Fizemos dezenas de fotos. Hoje é dia de festa no mar, dia de presente para Iemanjá, a rainha das águas. Levantamos cedo para ver o início da festa, que começou por volta das 5 da madrugada. E estivemos em pé o tempo todo. Estou cansada, mas valeu a pena. Neste momento, o Henrique está fotografando as baianas vestidas de branco, que estão transportando os presentes para Iemanjá. Tudo de bom para você. Beijos, Fabiana.